no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsa. Minhas coisas sempre vão pra sua vida. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas sempre vão pra sua utilidade. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas sempre vão pra sua utilidade. Parei, pensei, o tempo passou, eu sei. Quantas delas que eu tive, não valorizei. Deixar pra lá, vamos lá, sem se lamentar. De cabeça erguida, sempre custe o que custar. Microfone, ecologia, adrenalina, back, rima. Guerreiro é guerreiro, eu vou levando a vida. No beat, sem crise, no box sombria. O mundo dá volta, um beijo a quem duvida. Muito louco, não se sabe o que faz, olha, existem. Omitem, alguns não enfrentam o medo e já desistem. O drama atinge e torna o fato triste. Já na primeira derrota se mata e já desiste. Tentativa de existência em vão. Procura conjunção, loucura, só existe a solidão. É difícil ver desfazer aquilo que se ama. Sumindo na neblina ou coberto de lama. Aqui é o hidrofone, só o gordo rala. Carcaça blindada, alma antipraga. Família unida, em mentes separadas, interligadas pela sintonia. Adrenalina, back rima. A gente vai que vai, vem que vem. Buscando o além, vem com nós também. O que é de verdade não cai, não se entrega. Não amarela e na hora H não escorrega. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas simples contra a sua utilidade. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas simples contra a sua utilidade. O tempo passou aqui e passou lá. O sol que esquenta aqui também aquece lá. Os moleques aqui é zica como os moleques de lá. Então desenvolve, manda o som. Tempo muda a estação. Amolece um coração, mas não apaga um sangue bom. O tempo não apaga o verso que é lançado no universo. No meu verso me expresso hidrofônico. Com o tempo eu levanto a minha casa. No vento se espalha a fumaça. Se o tempo firma, eu colo na praça. Na humildade eu não aceito farsa. Faça a sua parte, eu faço a minha combinando. Tempo passou e conquistei mais aliança. WM pro chá prende passar por lado. Chique simplicidade chega. Vejo que o tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas simples contra a sua futilidade. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas simples contra a sua futilidade. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo muito que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade. Minhas coisas simples contra a sua utilidade. O tempo passou e muita coisa eu vi mudar. Mas vejo o mundo que está no mesmo lugar. Desanimar, não vou agir na falsidade.